Que bom, mas que bom mesmo que você está com a gente, ouvindo pela Rádio USP FM aqui de São Carlos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida que vai ao ar também pela Rádio USP FM lá em São Paulo e Rádio USP FM lá em Ribeirão Preto. Mas o nosso negócio, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Mais uma cartinha do nosso gentil ouvinte, senhor Aparecido Gaustaldi, que reside a rua Rui Barbosa, Vila Monteiro, aqui em São Carlos. Esta é a segunda carta hoje do senhor Aparecido Gaustaldi. Está conosco e quer curtir com o saudoso intérprete Paulo Sérgio, gravação diferenciada deste cantor Paulo Sérgio, do Tony da Mito, Capela. Com a roupilha também em nossa passarela sonora. Defende, de domínio público, esta belezura, esta música lapidada que tem como título Meu Boi Barroso. Que poesia maravilhosa, que sonoridade vocal tinha este conjunto vocal Os Farroupilhas. Ainda para ele, senhor Aparecido Gaustaldi em nossa sintonia. Ele que reside na rua Rui Barbosa, Vila Monteiro, aqui em São Carlos. Saudoso intérprete, tenor Paulo Fortes. Ele soberbamente defende do Ekel Tavares, Guacira. Nossa casinha, bem pertinho da pracinha, da matriz lá do lugar. Ainda criança eu vibrava de alegria, ouvindo a melodia dos sinos a tocar. Quanta saudade das fogueiras de São João, dos arbustos rezando, a bandinha ia tocando no final da procissão. E aos domingos levantava bem cedinho, vestia meu terninho e corria pra capela. Rezava apenas uma Ave Maria, porque o que eu queria era ficar pertinho dela. Quanta saudade das gangorras de cipó, quando escondia os chinelos da vovó, da escolinha 9, 8, 16. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Cavalo malacara tem andar de saracura, não tropeça nem se espanta viajando em noite escura. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar ai, é lá na canga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar ai, é lá na canga. Eu mandei fazer um laço do couro da jacutinga pra laçar meu boi Barroso lá no passo da restinga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar ai, é lá na canga. meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar aí é lá na canja. Hoje é dia de rodeio, de churrasco e chimarrão. Venham ver a gauchada reunida no galpão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Meu cavalo malacara tem andar de saracura, não tropeça nem se espanta viajando em noite escura. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar aí é lá na canga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar aí é lá na canga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar aí é lá na canga. Meu boi Barroso. Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Eu vou-me embora, mas eu volto nesse dia. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé. Tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé. Esta nostalgia tem um gosto amargo de um domingo que chegando ao fim. Mas você está conosco, ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com músicas da Era de Ouro do Rádio. Mas vamos nós com música nesta manhã. Ela reside lá em Araraquara. Araraquara costuma amanhecer ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela reside na Rua 9 de Julho, em Araraquara, Dona Maria Lúcia Santana, que gostaria de reativar a sua memória com esta gravação autêntica e original, feita na década de 20 do século passado, com Fernando e Coro, do Ari Pavão, Chuá, Chuá. Francisco Egídio em Nossa Passada, em Arranjo do Borba. Chico Egídio canta, do saudoso poeta da vila, Noel Rosa, Rapaz Folgado. Tudo isto para ela que reside na Rua 9 de Julho, lá em Araraquara, Dona Maria Lúcia Santana, que diz em sua carta que Araraquara também amanhece ao som de um jardim com a música e a saudade, e ainda para ela esta marcha militar, com o corpo musical da Guarda Civil executando do Jota Fourigol, Paris Belfort. De arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com chapéu do lado testes rata, da polícia eu quero que escapes. Fazendo um samba canção, já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão. Malandro é palavra derrotista, que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro e sim de rapaz vulgar. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço o lenço branco,